E é uma alegria imensa estar novamente com todos vocês neste domingo, pedindo ao Senhor, nosso Pai Maior, que nos abençoe nesta manhã, para que ela seja de muito aprendizado, de um amor fraterno que está começando com as energias boas neste instante. Mas essas energias irão aumentar a cada segundo, a cada momento em que estivermos avançando no programa de hoje. Então vamos assim, estar com o coração e com a mente abertos para receber todo esse amor, para que tenhamos um domingo maravilhoso. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o Espírito Castro Júnior, e aqui até agora não chegou, então nós vamos aguardar um pouquinho e vamos também falar do Eurípides Barçanufo, Jorge. Exatamente, Rui. Quando não tem o Eurípides de Castro, nós vamos falar sobre o Eurípides Barçanufo, né, que praticamente deu nome a Eurípides de Castro Júnior, que todos os domingos está aqui conosco. Eu não sei o que deve ter acontecido com ele nessa manhã de hoje, e até agora não compareceu ao nosso programa. Então vamos falar de Eurípides, vamos falar de alguns espíritas, né? Praticamente é o baluarte da nossa doutrina, que serve de exemplo para nós nos dias atuais, né? Falamos de Eurípides porque dia 1 de maio, é aniversário de nascimento de Eurípides Barçanufo, um dos maiores ícones da nossa doutrina aqui no mundo todo e aqui no Brasil principalmente. Segundo Chico Xavier, Eurípides foi o maior médium que esse Brasil já teve, que esse mundo já teve, tirando Jesus, né? Claro. Francisco de Assis, talvez, mas o Chico colocava Eurípides como o maior médium, e nós consideramos o Chico como o maior médium também, né? E Chico colocava ele. Por quê? Porque Eurípides era detentor de todas as mediunidades que a gente pode imaginar. Só que a gente tem que reconhecer, quando a gente reconhece um, a gente sempre tem que ver que tem uma estrada a ser percorrida, que já foi feita por alguém. Para lembrar de Eurípides, a gente lembra primeiro de Mariano da Cunha Júnior, que é o tio dele, senhor Mariano. Porque o Eurípides nasceu dia 1 de maio de 1880. Mas o tio dele é contemporâneo dele também. Nasceu dia 19 de novembro de 1875. Então eram só cinco anos de diferença. Então o tio só tinha 5 anos de diferença. Quer dizer, quando chegou ali nos 15 anos de idade, era todo mundo igual. Quando o Eurípides começou a se destacar já como homem, como vereador, como político, né, como religioso, como a pessoa que já tinha uma farmácia, cuidava do povo, já com o Liceu Sacramentano, incrementando o Liceu Sacramentano, com 21 anos, o senhor Mariano só estava com 25, né? Então, essa pessoa que muita gente nem conhece, nem sabe quem que é, foi importante demais para tudo que nós temos hoje no Triângulo Mineiro, por exemplo. Aquele espiritismo simples, amoroso e aconchegante, né? Porque o que aconteceu foi que na Fazenda Santa Maria, onde o senhor Mariano morava, começou a acontecer fenômenos como aconteceu, muito mais acentuados do que os fenômenos de Redesville nos Estados Unidos. Como que nasce o espiritismo? Sempre não começa dos fenômenos em Redesville, depois é que vem as mesas girantes, né, na França. Mas primeiro é nos Estados Unidos, que é o despertar, é mostrar que aquele vento começou a soprar ali, onde são inaugurados os taps, né, as pancadas, as respostas. As meninas perguntavam para o espírito e os espíritos, através de pancadas, respondiam as perguntas que elas faziam. Então ali foi inaugurada esse intercâmbio entre mundo espiritual e mundo físico. Porque antigamente só existia a visão, né? Todo mundo via, inclusive Sanderberg e outros médios anteriores falaram como que era o plano espiritual e tudo. Mas a comunicação, você conversar diretamente com o espírito e passar essa informação para frente, foi em Redesville que começou. Então, ele, através de pancada, ele dava as perguntas para as meninas. Então, quando a gente vê os precursores do espiritismo, a gente começa falando de Redesville, dos fenômenos de Redesville, que é essas pancadas. Mas o que as pessoas não sabem é que aqui no Brasil aconteceu com o senhor Mariano, né? Por volta antes de chegar no ano de 1900, na Fazenda Santa Maria, que os fenômenos eram aparentes. Oi. O Eurípides ligou aqui, dizendo que ele não está passando bem em casa, por isso que ele, não, como ele não melhorou, ele não vem. Isso, tá? Então nós vamos ficar falando sobre Eurípides aqui. Então a gente vai falar sobre ele, mas não sobre ele, sobre o professor Eurípides Barçanuf. Isso, né? E espiritismo atual também, né? É, claro. Então o que que acontece? Falando do senhor Mariano, na Fazenda Santa Maria, que fica no, dentro do município de Sacramento, Minas Gerais, começou a acontecer fenômenos, mas muito mais acentuados do que no Redesville. Porque ali os espíritos apareciam mesmo. Os espíritos apareciam, jogavam terra nas pessoas, passavam a perna nas pessoas, tudo acontecia. Janela batia, porta batia, fenômenos que todas as pessoas viam. Mas só que eles atribuíam ao quê? Atribuíam a coisa do demônio. Achavam que eram coisas... que estavam acontecendo coisas sobrenaturais. Normal, quando a gente é ignorante no assunto ainda. Tudo que você não entende, você acha que é sobrenatural. Então, isso começou a acontecer lá. E mais, o senhor Mariano, ele já tinha participado de reunião mediúnica junto com Frederico Peró, que hoje é a cidade de Peirópolis, né? O município também de Peirópolis. Em homenagem a ele, né? Peirópolis é uma homenagem ao Frederico Peró, que era um espanhol, que já conhecia a doutrina espírita e já tinha feito sessões de espírito. O senhor Mariano era o guarda-livro, que hoje é o contador, né? O contador. Ele era o guarda-livro lá do Frederico Peró. Então ele viu que aquilo lá não era coisa do outro mundo. Ele viu que aquilo ali não é coisa do outro mundo, até é, porque é coisa espiritual. Mas não era coisa do demônio nem nada. E o que ele, quando ele presenciou esses fenômenos que aconteciam na Fazenda Santa Maria, ele disse: não, isso aí é explicável. Isso aí são coisas que acontecem naturalmente, mas. O que ele fez? Foi até o Frederico Peró, chamou o Frederico Peró para vir ver o problema. O problema, entre aspas, que estava acontecendo na Fazenda Santa Maria. E eles, quando o Frederico Peró chega lá, realmente ele esclarece as pessoas. Olha, não se preocupe, isso não é coisa do demônio, isso não é coisa do diabo. Isso são espíritos que provavelmente querem se comunicar. O que nós temos que fazer é conversar com esses espíritos. Vamos conversar com ele. E foi logo descoberto que ali... A maioria das pessoas daquela fazenda eram médios de efeitos físicos que ofereciam, que doavam ectoplasma à vontade, e a gente sabe que quem doa ectoplasma à vontade é uma festa para espírito. Nossa. Né? É o que eles precisam para materializar alguma coisa que eles querem fazer. Não, é coisa que os espíritas muitas vezes não sabem, porque uma vez nós fizemos um evento aqui em São José dos Campos, que tinha mais de quase 1000 pessoas. Aí nós que estávamos organizando, eu cheguei em casa, não deu tempo nem tomar banho, fui direto para... Fui descansar, só acordei no outro dia. E isso aconteceu com toda a equipe. E o que acontece? Depois nós paramos e falamos, o que aconteceu? Que todo mundo foi dormir. Não deu nem tempo de tomar banho, foi dormir. Aí veio um amigo espiritual dizendo, vocês acham que nós iríamos deixar tanto ectoplasma lá para solto e à vontade? Não, nós utilizamos toda aquela energia daquele pessoal que estava lá para cuidar de doentes, tanto ali... como em outros lugares. Então, a gente vê que é uma realidade esse ectoplasma que é utilizado pela espiritualidade para cuidar, para fazer com que as pessoas se sintam melhor. Então, para falar em ectoplasma, os médios de cura usam ectoplasma. Sim. Hoje nós não vemos, mas hoje a gente não vê muito materialização de espírito, não vê espírito aparecendo para todo mundo ver. Não tem necessidade. Para que isso? Né? Para que você vai querer provar uma coisa que já existe? Todo mundo sabe que existe. Eles não têm necessidade de querer ficar fazendo mais isso. E mesmo que fazer materialização de espírito não é coisa simples. Não. E você pode até prejudicar o médium, porque ele está fornecendo o material dele. Né? O que acontece é o seguinte, os médios de efeitos físicos, como nós tivemos ontem lá em Ribeirão Pires, com o nosso amigo Edson Barbosa, ele é um médio de efeitos físicos. Sim. É o médio que faz cirurgias espirituais mesmo. Né? Porque a maioria dos locais que faz cura é cura. É como um passe. Às vezes a pessoa cria passes mais específicos, tudo aí, mas continua sendo mais cura. Forte, é, agora, entre aspas, né? É, cirurgia espiritual é só daquele médium que doa o ectoplasma. E o médium, o Edson Barbosa, é um médium que doa esse ectoplasma para curar as pessoas. Então, ao invés de fazer espírito aparecer, o que, que ele faz? Faz o órgão da pessoa melhorar. Então, reforça. Tipo, se você está com problema no coração, aquele ectoplasma que é colocado ali, reforça o coração fica melhor. Então, você está com a ferida, você está com problema, você está com a doença, ele projeta aquela energia para curar a doença da pessoa. Está com aneurisma, como já aconteceu, de encapsular, né? Colocar, proteger o aneurisma para ele não sair mais dali daquele lugar. Tudo é feito com efeito físico. Então, o médium, ele trabalha com efeito físico. A diferença do Edson, que ele é um médium espírita, né? E é um aquela plateia espírita que fica ali, Jorge, de 300, 400 pessoas, não fica doando energia? Doa energia o tempo todo. E também toda a plateia recebe tratamento o tempo todo, né? Às vezes a gente não vai lá achando que está sendo tratado e está sendo tratado ali mesmo, porque a espiritualidade age ali, porque ela não diz que Deus se serve dos homens para ajudar os próprios homens e para doutrinar os próprios homens, é isso que funciona. Ali dentro está todo mundo recebendo as energias. Então, quando a gente conhece um trabalho desse, como a gente conhece o trabalho do Edson lá, a gente vê o tanto de pessoas, os relatos que tem ali entre as pessoas de curas que aconteceram. Nem eles sabem, às vezes, mas a gente que está ali escuta muito isso, as pessoas falando. É um lugar muito sério. Então, o ectoplasma é isso, que foi descoberto na Fazenda Santa Maria, que as pessoas, a maioria das pessoas eram médios de efeitos físicos. Por isso que os espíritos apareciam à vontade. E a partir dali... E por isso que também foi naquela região, naquele local que houve esses fenômenos. Porque os médiums de efeito... Exatamente. Não eram vários. Então, quanto mais tem, melhor. Mas a espiritualidade não age por acaso. Não foi coincidência. Foi colocado ali para isso mesmo. Foi para fazer esse trabalho ali mesmo. Só para projetar na frente, a gente imagina assim. Quando Chico Xavier chega no Triângulo Mineiro, ele já encontra uma base preparada, né? Chico Xavier é tudo que a gente pode imaginar e mais ainda. Mas ele encontrou uma terra fértil já. Ali, Uberaba, Sacramento, Peirópolis, aquela região todinha ali, já estava a base todinha preparada. Vitória. Não, aí é conquista, né? Conquista. Toda aquela região já estava preparada. Quer dizer, Chico Xavier, ele não implantou as coisas lá. Ele chegou, estava pronto. Porque se a gente for ver, mas onde Chico Xavier chegou, faria. Mas, por exemplo, ele saiu foi de um grande centro, ele saiu do lado de Belo Horizonte. Ele estava num centro muito maior. Se fosse questão de você fazer uma divulgação num lugar maior, ele ficaria em Pedro Leopoldo mesmo, que está a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Não. Ele vem para aqui, para a boca do... para o Triângulo Mineiro, que era muito menor. E ali, quando ele chega... O trabalho de Eurípides Mazanduva já estava consolidado. Nós já tínhamos o hospital, já tínhamos o Colégio Allan Kardec em Sacramento. Nós já tínhamos o doutor Inácio Ferreira no Sanatório de Uberaba, com Maria Modesto Cravo, que fundou, também por interferência de Eurípides Mazanduva, que Eurípides Mazanduva curou Maria Modesto Cravo. E ela depois, em agradecimento, que era muito rica, fundou o Sanatório de Uberaba, que o doutor Inácio depois foi... seu psiquiatra, e a gente conhece tanto o doutor Inácio Ferreira. Tudo através de Eurípides Mazanduva. Então, e a educação no Brasil é por Eurípides Mazanduva, na fundação do Colégio Allan Kardec. Então, vamos esquecer um pouquinho do senhor Mariano lá na Fazenda Santa Maria. Né? Ele está lá na Fazenda Santa Maria e ali, perto de 1900, começa esses fenômenos. Ele começa a trabalhar com a doutrina espírita ali. Por que que o senhor Mariano começa a trabalhar com a doutrina espírita? Porque quando Bezerra de Menezes desencarnou no ano de 1901, não é isso? Quando Bezerra de Menezes desencarnou, pronto, já arrumou um emprego. Foi lá para a Fazenda Santa Maria trabalhar com o senhor Mariano. E o senhor Mariano começou a receber o receituário de Bezerra de Menezes. A Federação Espírita, sabendo disso, falou, poxa, quem que é esse pessoal que está lá no fim do mundo, né? Pessoal simplesinho, ignorante, recebendo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é aqui do Rio de Janeiro. Ou no máximo podia ir para o Ceará, para Fortaleza, que ele é de lá. Não. Como Bezerra de Menezes estava em todos os locais ajudando, mas digamos assim, foi lá e começou a aparecer aquele trabalho. A federação mandou as pessoas ir lá saber. Vamos ver o que está acontecendo. É verdade isso mesmo? E a federação foi lá e constatou que o senhor Mariano recebia o Espírito Bezerra de Menezes e passava receita, aviava receitas. E ali que o senhor Mariano ganhou os livros. Ali que ele ganhou os livros da codificação. Até então era só prática. Era só prática. Como é que é? Era só aparelho. Só prática. Antigamente o pessoal falava, eu sou um aparelho. Não, eles usavam mesinhas. Tem até hoje lá, quem for na Fazenda Santa Maria, né, Rodrigo? Tem as mesinhas lá que ele usava com pancadas. Ele fazia as perguntas para os espíritos com pancadas também. Mas os espíritos já incorporavam também. Mas para dar mais autenticidade ainda, ele usava também as mesinhas para fazer as perguntas. As atas daquela época estão todas guardadas lá na Fazenda Santa Maria para todo mundo ver. É uma coisa maravilhosa. O senhor Adolfo, né? O Adolfo que faleceu ano passado, né? Exatamente. Que ele mostrou pra gente, né, todas essas atas, inclusive a ata do batismo dele, que foi feito pelo tio senhor Mariano, né? Uhum. Que é o tio de Eurípides. Então ele batizou o senhor Adolfo, que era o presidente da casa. Hoje agora o filho dele continua, o Nilberto, lá. Inclusive ele tem um canal também aqui, que é o Caderno de Mensagens, né, na internet. E lá de Santa Maria posta aí mensagens e continua o trabalho lá do pai, lá no Centro Espírita Fé e Esperança, né? Fé e Esperança, que foi fundado pelo senhor Mariano. Muito legal. Exatamente. Então, voltando a falar do senhor Mariano de Eurípides, a gente vê que ele recebeu da Federação Espírita Brasileira os livros da codificação e alguns livros de Leon Denis. Por que a gente está falando isso? Porque isso é chave também para a gente ver o que aconteceu com Eurípides Barzanufo. Então, Eurípides Barzanufo foi uma criança que cresceu, era bem precoce mesmo, uma família grande, família pobre, mas família honesta, direito, o pai dele tinha um armazém, mas Eurípides, desde pequenininho, ele pescava. Ele ajudava o pai no armazém e pescava para poder ganhar um dinheirinho, para poder comprar as coisas para ele estudar. Era uma criança que ia lá na beira do rio, ficava pescando para pegar o peixe, vendia para poder comprar o material escolar dele. Então era uma criança precoce mesmo, sabia? Era um gêniozinho. Tanto que com 14, 15 anos de idade, o diretor do Colégio Miranda chegou para o pai dele e falou: olha, sinto muito, mas aqui a gente não tem nada para ensinar para esse rapaz. Não tem jeito. Se quiser alguma coisa com ele, você tem que sair com ele daqui. E ele queria fazer medicina. Por que que ele queria fazer medicina? Ele queria fazer medicina porque a mãe dele tinha um negócio chamado acessos. Sabe o que que é isso? Acessos. Era mediunidade, né? Ninguém sabia o que que era. Esses acessos... Dava um estremelique lá, caía, desmaiava. Na realidade era mediunidade, mas ele, poxa vida, ele amava a mãe dele, né? Amava como todos os filhos amam, mas era um pouco diferente. A afinidade que ele tinha com a mãe dele era muito grande e ela com ele também. Embora fosse 13 filhos, né? Aí tanto que ele veio para o Rio de Janeiro e acertaram tudo para ele estudar medicina também. Mas um dia antes dele viajar para o Rio de Janeiro para começar o curso, a mãe dele teve um desses acessos muito, muito grave, digamos assim, diferente dos outros até. E ele falou: não, entre eu ficar com minha mãe, entre eu ir para o Rio de Janeiro e ficar com minha mãe, eu vou ficar com minha mãe. Minha mãe deve estar perto de morrer. Se ela morrer depois que eu não estiver aqui, eu vou ficar arrependido. Não, eu vou ficar com minha mãe. Hã? E preferiu ficar com a mãe dele. Mas ele era um autodidata. Ele aprendia tudo. Ele sabia muito, por exemplo, da medicina dessa homeopática. Homeopática. Estudava bastante isso aí. Tinha farmácia. Ele criou uma farmácia para ajudar o povo. Veja só, ele criou a farmácia, foi para vender remédio. Foi para ajudar o povo. Além do colégio, tudo. Então, com 21 anos, Eurípides era político, que já era vereador, né? Ele era diretor de um colégio. Ele era secretário da Irmandade Vicente de Paula, né? Ele era mariano, naquele tempo tinha os marianos, né? Ele era secretário dos vicentinos. Como é que fala? A função dele dentro da igreja era muito amigo dos padres, amigo de bispo. Era o presidente do grupo lá? Secretário. E o que que acontece? E tinha a Bíblia, que ninguém tinha naquela época. Ele tinha a Bíblia. Não, a Igreja Católica também não aceitava não. muito a Bíblia, né? É, e era em latim, né? Era em latim. Então, tinha a Bíblia. A Igreja Católica aceitava a Bíblia, mas só para ela. Só para ela. Só para os padres e para os bispos. Rezava de costa para o povo, né? Rezava de costa para o público. É, e Eurípides já tinha a Bíblia. Então, naquela idade, ele era um dos caras mais conhecidos da cidade. Por exemplo, socialmente, ele era super conhecido, que ele criava grupos de teatro, todas essas coisas assim. Fora a inteligência, fora do comum, né? E o que que acontece? Mas ele tinha três enigmas na vida dele. Para a gente ir para o intervalo, vamos falar dos enigmas. Primeiro, os acessos que a mãe dele tinha. Aquilo ali era um problema para... Era um problema para a vida dele. Falou, poxa, que ele estudava as partes de medicina, a homeopatia e tudo isso, que o sonho dele era curar a mãe dele, né? Esse era um do enigma. O segundo enigma é que, mesmo tendo a Bíblia em mãos, sendo amigo de padre, amigo de bispo, ninguém tinha conseguido explicar para ele as bem-aventuranças de Jesus. Ele não aceitava que a pessoa tinha que sofrer para ser feliz. Como qualquer pessoa de razão não vai aceitar. Tem que sofrer para ser feliz. Ensina, né, Mas ele ia perguntar para os padres, para os bispos, aí é aquela resposta. Ó, isso aí é o poder da fé, você não pergunta nada, está tudo certo. É o mistério da fé. Então, esse era outro enigma. E o terceiro era que a família dele, tão direita, tão honesta, tão feita de pessoas do bem, que eram todos da Fazenda Santa Maria, estavam do lado do demônio. Então, eram os três enigmas da vida dele. A doença da mãe... Não conseguia explicar as bem-aventuranças e a família que tinha passado para o lado do demônio, que era lá, na Fazenda Santa Maria. É, né? o tio dele, que Mariano curar comandava. O tio dele que estava demonizado, né, querido? Tudo. Aí, legal. É isso aí. Vamos passar para o nosso... Mas só antes da... todo esse demônio fazia caridade, trabalhava com amor, trabalhava com carinho e faleceu também. Muito jovem, né? Ajudando. Não, mas aí não. Mas aí vamos continuar. Vamos continuar. Antes da gente ir pro intervalo. Coisas, né? Antes da gente ir pro intervalo, só comentar aqui que quem entrou aqui foi o José do Espírito Santo. Ele manda bom dia a todos os amigos, bom programa. Que os bons fluidos sejam pulverizados a todos no domingo, que acontece, antecede o Dia das Mães. Legal, José. Mandando um abraço lá pra Irene, o Gustavo também lá de Santos. E meu pai entrou aqui também, mandando um bom dia. O Aécio César, mandando aqui bom dia, equipe do Vivência Espírita. Como é bom estar com vocês em todos os domingos. Abraço a todos. Legal, Aécio. O Paulo Quintanilha também entrou aqui, mandando um bom domingo, amigos. José Ramalho também mandando bom dia. Daniel Melo. Alessandra Martins, mandando um ótimo dia, um domingo de muita paz. O Milton, lá da Paulo de Tarso. Bom dia, vivencianos. Um ótimo programa e um ótimo dia a todos. O Eduardo Gomes Santana também mandando um bom dia aos vivencianos aqui, os nossos ouvintes. Maria Cristina Meirelles mandando um bom dia. Doli Cassal, que sempre compartilha aqui com a gente. O Piero também. O Piero mandando um bom dia. Excelente programa a todos. A história de Eurípides é incrível, né? Como o Chico falava, né? Falar sobre a história de Eurípides é a mesma coisa que falar da história de Jesus. O Daniel Mello comentou maravilhosas histórias. E a Patrícia Félix aqui, bom dia, queridos amigos. Então participe conosco, mande aqui questões. A gente vai definir a pergunta para sorteio agora no intervalo. Mas a gente vai sortear aí três sapatos, né, Jorge? Três sapatos femininos, né? Lembrando que quem quiser participar do sapato, nós vamos fazer o seguinte. Tem o CD também, lembra, Rodrigo? Tem mais um CD ainda essa semana, doado pelo nosso ouvinte, CD do Momento Espírita, que será retirado lá na livraria Casa do Caminho. E os três pares de sapatos que tem que ser retirados hoje também, né? Tem que ser retirados hoje lá no Framan. Sim, no evento que vai acontecer lá. E vai cedo porque acaba... Exatamente. Acaba, de uma hora para outra, acaba. Você coloca o comercial, a propaganda no Vivência também, no sapato, outra vez, Rodrigo? É porque a partir das 13 horas, né? Das 14 horas. É, qual que é o nome lá da rua? É Juriti 347, lá no Tatetuba. É, no Jardim Tatetuba, rua Juriti 347. Então, vocês que foram sorteados, e quem quiser ver, as mulheres vão adorar, porque tem 500 pares de sapato lá, né? Só para mulher. É tudo sapato novo, a minha bronca é essa, eu não vou por causa disso. Entendeu? Porque se eu for, aí a Dora vai querer junto comigo, vai sair lá com os 10 pares de sapato. Nossa. Ainda, e eu sem nenhum. E o preço, um é R$20. Então, dois baratinho. É 38. É o Bazar dos Sapatos Novos Femininos, né? Então, lá dia 5 de maio, domingo hoje, né? das 14 às 17 horas. Então, lá fica na Rua Juriti, número 347, em São José dos Campos, Vila Tatetuba. Uhum. Esquina com a Rua das Araras, lá na Vila Tatetuba. Então, é um festival de sapatilhas e muito mais. Um par, R$20, dois pares, R$38, três pares, R$55. Né? Então, é o número 33 ao 40, né? Então você tem bastante opções lá no Bazar de Sapatos Femininos, que é uma obra social para ajudar lá a Fraternidade Maria de Nazaré, né? Lá organizada pelo Oswaldo Barbosa. Então participe com a gente aqui, manda comentários, participe aqui do programa que a gente vai sortear. Quem tiver interesse, ligue para nós aqui também, né? No telefone 12-3941-9750 ou 3942 também, tá ligado? Não, só o 3941-9750, que a gente tá no estúdio temporário, né? Então, ligue pra gente, participe, diz que quer participar do sorteio, deixa aí o seu contato e a gente passa lá pro Oswaldo Barbosa, mas tem que ir lá buscar hoje lá no bazar, tá bom? Vamos então pro nosso intervalo comercial. Quer falar alguma coisa, Rui? E vamos voltar pros três enigmas. Exatamente, aí a gente vai desvendar esses três enigmas na volta. E vamos explicar numa linguagem simples para os nossos ouvintes, né? Ah, exatamente, mais simples do que isso que nós estamos falando, porque eu não consigo falar complicado, não. Minha linguagem é sempre simples. Vamos lá, para a música agora. Então vamos em homenagem ao Senhor Mariano. Essa música chama-se Senhor Mariano mesmo. O autor dessa música é o Celso de Almeida Afonso, e nós gravamos, o Grupo Castelã gravou essa música no nosso CD Novo Tempo. E ninguém se espanta, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino pra falar de amor. Vai, Senhor, Senhor Mariano, no embornal leva o fardo leve e a dor em breve. Fica como luz, poeira baixa nessa sua estrada. A sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, neste coração de Santa Maria. Trazendo a paz neste novo dia, neste coração de Santa Maria. Se espanta, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino pra falar de amor. Vai, Senhor, Senhor Mariano, no imbornal leva o fardo leve e a dor em breve. Fica como luz, poeira baixa nessa sua estrada, a sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor, Mariano, trazendo a paz neste novo dia, neste coração de Santa Maria. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, neste coração de Santa Maria. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos falando de Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Triângulo Mineiro ou o apóstolo da caridade, porque Eurípides foi aquela pessoa que nós espíritas precisamos conhecer e entender o trabalho que ele veio fazer aqui nesse nosso mundo, que faleceu muito jovem, mas fazendo coisas que até hoje permanece como verdadeira, como uma coisa que nós precisaríamos aprender a se desprender das coisas como se desprendeu Eurípides Barçanufo. Jorge, os três enigmas que nós começamos a falar. Isso, legal. Né? Vamos falar de novo dos enigmas de Eurípides Barçanufo. Primeiro, era a mãe dele que tinha os acessos, que ninguém sabia o que era, que ele a contrariedade dele de não conseguir ajudar a mãe dele a se curar daquilo, mesmo estudando bastante sobre homeopatia, tendo farmácia, tudo quanto era coisa de medicina, conversava com todo mundo para poder resolver, mas não conseguia. O segundo era não conseguir explicar as bem-aventuranças que os padres e os bispos não conseguiam fazer, passar essa explicação para ele, nem ele com toda a inteligência. E o terceiro era que a família dele, da Fazenda Santa Maria, estava tudo do lado do demônio, demoniado, porque era tudo espírita, né? Então vamos começar pelo primeiro, pelos acessos. Não, agora a gente tem que completar a história. Ah, tá. O que acontece? O senhor Mariano, ele morava em Santa Maria e, claro, a família ligada, a família dele toda em Santa Maria, ligada ao pessoal do Sacramento. Então o senhor Mariano é irmão da mãe de Eurípides. Então ele vinha da Fazenda Santa Maria para Sacramento, né? Para fazer feira, para fazer todas essas coisas. Então vem da fazenda para a cidade. Todas as vezes que ele vinha, ele ficava hospedado na casa de Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo, muito amigo dele. Nós estamos falando que era só cinco anos de diferença. Você sabe que eu tenho dois tios que é mais novo do que eu. Eu tenho um tio que tem 3 meses mais novo e uma tia que é 5 anos mais nova que eu. Uhum. Então você vê. E quando chamava minha tia de tia, porque ela era mais nova, ela me xingava de tudo. Eu também tenho sobrinhos mais velhos que eu. Sobrinhos. Então, o que que acontece? Quando Eurípides, o senhor Mariano vinha, Eurípides fazia questão de que ele dormisse no quarto dele, né? Pela amizade que tinha, era de alto nível a amizade, não era... Ele não tinha raiva da família, ele tinha pena. Por que a família dele? Porque o que ele queria fazer? Ele queria salvar a família dele. Então, quando o tio vinha, que era o líder lá da fazenda, ele conversava, entrava com todos os argumentos com o tio para provar que aquilo não servia, que aquilo não era, ele estava indo para o caminho errado. Ele queria fazer que o senhor Mariano desistisse de ser espírita, a família toda desistisse, porque aquilo não era coisa de Deus. Então, ele não brigava com o tio dele nem com a família dele, ele queria, com argumento, fazer com que, mostrar que eles estavam errados. E o senhor Mariano usava os argumentos que ele tinha também. O conhecimento que ele estava adquirindo na doutrina espírita. Mas vejam só, Eurípides era um autodidata, era um espírito da esfera crística, que todo mundo fala. Então, espírito da mais alta cotação. O senhor Mariano, espírito evoluído, sim, mas limitado perto de Eurípides. Então, era difícil discutir com Eurípides. Embora o senhor Mariano tivesse convicção de tudo, nada ia fazer com que ele desistisse de ser espírita e continuar com o trabalho, mas ele não tinha vocabulário, ele não tinha intelecto, argumentos para poder combater sempre Eurípides. Aí, em uma dessas noites de discussão, ele chegou para Eurípides e falou: meu filho, você é uma pessoa muito letrada, eu sou um caboclo matuto lá do mato. Eu vivo no meio de uma montada de cavalo, andando com a cartucheira nas costas e um facão na cintura. Eu faço as coisas por convicção, eu tenho certeza disso. Tinha muita onça. Tudo. Falou, eu tenho certeza que Você é uma pessoa muito inteligente, então, mas discutir com você eu não consigo. Eu tenho minhas convicções, mas é difícil. Mas o que eu não consegui responder para você, esse livro vai responder. Ela entregou o livro Depois da Morte, de Leon Denis, na mão de Eurípides Pazanuvo. O livro Depois da Morte, que é um livro que quem não leu, se vocês lerem só o prefácio do livro, vocês já vão ficar empolgados com aquilo, né? E que o senhor Mariano tinha ganhado de quem? O pessoal da Federação Espírita Brasileira, que tinha estado lá na Fazenda Santa Maria pesquisando sobre a aparição de Bezerra de Menezes lá. Aí Eurípides pegou aquele livro naquela noite, sentou na escrivania que ele tinha dentro do quarto, o senhor Mariano deitou na cama e ele ficou lendo. O senhor Mariano falou que levantava à noite, abriu os olhos de noite e ele estava com a lamparina acesa e lendo o livro. Quando foi de manhã que o senhor Mariano levantou, ele entregou o livro na mão do senhor Mariano e falou: isso aqui é uma das maiores preciosidades que eu já vi na minha vida. Né? E o Leon Denis é mesmo, né? Fora de série. Mas ele leu uma noite só, é um livro de 300 e tantas páginas. E com depois, lamparina. Com lamparina. E quando ele entregou o livro na mão do senhor Mariano, ainda falou: eu posso ficar um pouco mais com o livro, quero ler de novo. E naquele dia ele leu outra vez o livro. A partir dali, ele mudou as convicções dele em relação à doutrina espírita, em relação ao mundo espiritual, né? Em relação à existência da vida depois da morte, a comprovação da vida depois da morte. Não se tornar um espírita, mas aceitar que o mundo espiritual existia e que nós saímos daqui e vamos para algum lugar. Então, porque o livro é Depois da Morte. O que acontece depois da morte? Então, é um livro filosófico, fantástico o livro Depois da Morte. Que é justamente a parte, uma das partes principais da doutrina espírita, que é a filosofia, que é muito pouco estudada pelos próprios espíritas. Viu? Isso, então, quem não leu, leia o livro Depois da Morte, de Leon Denis, como todas as outras obras. Sim. Quer aprender sobre cristianismo? Leia Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, fantástico. Né? Problema do Ser, do Destino da Dor, fantástico. Todos os livros de Leon Denis são fantásticos. Segundo fantástico, Informações dos Espíritos. Fantástico mesmo, hein? Cristianismo e Espiritismo é muito bom. Muito bom. Li esse livro, realmente. Ele tem uma didática muito boa, né? O Leon Denis. Ele fala com uma simplicidade e você vai lendo, você fica com vontade de ler mais. São poucos autores que você consegue ter essa fluidez, né? Então, tem livro que você lê, você fica com sono. Ele não. Você vai lendo, você quer saber mais, você quer continuar. Então, acho que esse livro Depois da Morte, que o Eurípides leu, né, ele deve ter sentido isso, e claro, pelo nível também doutrinário, filosófico, conhecimento que Leon Denis tem da doutrina espírita. Né? Tanto que ele pediu para ler outra vez, certo? Aí, o que acontece ali? Naquele momento, ele começa a pensar diferente em relação ao mundo espiritual. E aí, o que ele fala? Bom, na teoria está desse jeito. E na prática, como é que é esse negócio? Né? Então, ele foi partir para a prática. Porque até aquele momento, ele agia no quesito mediunidade por intuição. Sim. Porque as outras coisas que ele tinha, ele não tinham sido despertadas ainda. E aí, ele marca com o senhor Mariano para ir um dia na Fazenda Santa Maria para ver a parte prática. Ele não marcou o dia, ele falou que ia. Falou: olha, eu vou lá qualquer dia para ver a parte prática, como funciona. O senhor Mariano está à disposição, você ir quando você quiser. E aí, como que era que acontecia? Não era muito diferente do que a gente vê hoje, ou do que a gente vê em alguns lugares ainda. Era o senhor Mariano lia o Evangelho segundo o Espiritismo para todo mundo, para todas as pessoas da fazenda, que todo mundo frequentava, lembrando que o senhor Mariano enfrentou muitas barreiras dentro da Fazenda Santa Maria, inclusive do capitão, né? Esqueci o nome dele agora, que era o comandante lá da fazenda, que era capitão de título. Naquela época tinha capitão, tinha coronel, tinha major, tinha tudo, de patente, com patente comprada. Da né? Guarda Nacional. Guarda Nacional, patente comprada, o cara comprava a patente. Então tinha o capitão lá, que era o avô da esposa dele. E era contra o senhor Mariano. Ele só foi se tornar a favor quando apareceu uma ferida muito grande na perna dele, que ele viajou para o Brasil para ver se conseguia ser curado e nunca foi. E quem curou foi o senhor Mariano, através da mediunidade. E aí ele: opa, então vamos tocar esse negócio aí. Aí dali para frente não brigou mais, não deixou para lá. E aí Eurípides fala: eu vou lá qualquer dia. E como que acontecia as reuniões mediúnicas? lia-se o evangelho normalmente, e a segunda parte depois do evangelho era a parte prática. Os espíritos incorporavam ali, os médios davam passividade para os espíritos ali na frente de todo mundo mesmo. Então aqueles espíritos que começaram batendo na parede, jogando barro nas pessoas, derrubando, batendo porta e janela, pararam de aparecer e só davam através da passividade, né? Só davam as comunicações pelos médios, doutrinaram os espíritos que não tinham condições de ficar ali e começaram a receber quem tinha condições. Então, um dia, sexta-feira santa, Eurípides estava de folga e foi para a Fazenda Santa Maria com um amigo, ele e um amigo, montado a cavalo, né? Sacramento para Santa Maria, quanto dá mais ou menos? Uns 14 quilômetros, 12, 14 quilômetros por aí, eu acho, umas 2 léguas. Sacramento é uns 14, e para Conquista é uns 7 quilômetros. É mais perto de Conquista. É mais perto de Conquista do que Sacramento, né? Mas uns 14 quilômetros, eu acho. Foram a cavalo, e quando chegaram lá, disse que só tinha 2 lugares vagos no Centro Espírita. Parece que estavam esperando os dois. Eurípides chegou e sentou ele e o companheiro ali. E aí, o senhor Mariano estava ali comandando, fizeram a primeira parte, que era a parte do Evangelho, e foram começar a segunda parte, que era a parte prática. Eurípides, com todo espírito investigador dele, de querer descobrir as coisas, ele pensou o seguinte, eu sei que o mundo espiritual existe, já tenho essa certeza através do que eu tenho estudado, aí, do que ele tem passado para mim. Mas para mim me certificar mais ainda, eu gostaria de receber uma mensagem aqui hoje. Mas ele não pediu para ninguém, ele só pensou. Isso aí está na biografia dele. Ele pensou o seguinte, eu gostaria de uma mensagem. Só que eu queria que essa mensagem fosse o Aristides que recebesse. Aristides era primo dele, analfabeto. Não sabia fazer um ó com um copo. Mas era médio, né? Tinha um grande coração, mas oco de cabeça. Oco não sabia nada, né? Então ele queria que quem desse a mensagem ali de todos que estavam ali, podia ter pedido para o senhor Mariano, que já era bem mais intelectual. Não, eu queria que fosse o Aristides, e que fosse explicado para ele o que eram as bem-aventuranças. Que nem um padre, nem um bispo tinha conseguido explicar até então, né? E o terceiro ponto é que fosse o Espírito João Evangelista que passasse para ele a mensagem. Nossa. Não queria nada, né? Ele queria que fosse o analfabeto, que esse analfabeto explicasse as 8 bem-aventuranças e que o Espírito fosse nada mais, nada menos do que o apóstolo João Evangelista. E ele só foi o pensamento cessar na cabeça dele, Aristides levantou. Aristides levantou e explicou como ele nunca tinha visto na vida dele uma explicação sobre as 8 bem-aventuranças, sobre o aspecto social, sobre o aspecto da vida depois da morte, sobre o aspecto da reencarnação, sobre o aspecto de por que você tem que sofrer para ser feliz, mas não é do jeito que as pessoas pensam, por que nós seremos os herdeiros da terra. Deu uma explicação que ele ficou de boca aberta, sem poder falar nada e querendo adivinhar como que uma pessoa que não sabe ler, não sabe nada, consegue me convencer de algo que nem um bispo, nem um padre, nem eu consegui até hoje. Aí, quando antes do Aristides sentar, terminou a mensagem e falou, João, o evangelista. Então, a mensagem veio do jeito que ele pediu. A partir daquele momento é que foi realmente ele ter a convicção que as coisas eram reais. É interessante que após as bem-aventuranças, existe ali também a pergunta que os apóstolos fazem para Jesus, como ele deveria orar. E é interessante que no Evangelho de Lucas e de Mateus, Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Aí a gente já está falando de... Não. A gente já está falando de Sermão do Monte, certo? Que não, é sim, gigante. Está então dentro do Sermão do Monte. Agora, as 8 bem-aventuranças são 8 bem-aventuranças. Sim. O Pai Nosso é algo que está dentro do Sermão do Monte, ali depois das bem-aventuranças. E aí, o que que acontece? Antes de você contar o segundo enigma, só comentar que a Rosilma, o terceiro, né? A Rosilma entrou aqui, mandou bom dia, amo esse assunto, já fui lá 2 vezes e é apaixonante. Sanatório, Tadeu, o colégio, Allan Kardec, as fazendas, a Fazenda Santa Maria, né? E o Leandro lá da Inglaterra manda bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo e todos os amigos da equipe desta Rádio Iluminada. Falar de Eurípides é como se falássemos de um sacerdote do Espiritismo, pois a sua vida foi um exemplo de dedicação ao próximo, ao estudo e à divulgação dessa doutrina libertadora. Legal, Leandro. E é bom saber também que ele leu o livro, que eu levei o livro para ele sobre Eurípides Barçanufo também, A Grande Espera, que é um livro que é psicografado pela Corina Novellino, que é uma biógrafa de Ulisses Bersanufo, né? Que conta sobre uma encarnação de Eurípides como essênio, né? E é chancelado por Chico Xavier. Ele também confirma que era uma psicografia de Eurípides Bersanufo. E o Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno, entrou aqui, está ouvindo a gente, mandou um bom dia, nobres vivencianos, Rui, Jorge, Reis e Rodrigo. Belo tema, vou aprender muito hoje sobre Eurípides Bersanufo, até o homenagear, né? Quiser numa nova canção. Preciso saber mais sobre ele. Ou seja, tá na hora de criar uma canção aí para Eurípides, né, Ed? Então, para quem não conhece, é só colocar entrar no Spotify aí e ouvir Ed Moreno também. É. E tá na hora de fazer uma música em homenagem aí ao Eurípides Bersanufo. Então, o título já pode ser aí o Apóstolo do Triângulo Mineiro ou Apóstolo da Caridade, né? É, Apóstolo da Caridade tem um lá aqui. No... Fala no microfone aí, Jorge. É, Apóstolo da Caridade tem uma música aqui chamada Apóstolo da Caridade, que a Elizabeth Lacerda gravou. Que é, falando sobre Eurípides. Eu vou tocar ela daqui a pouco. O Ari Rangel então, também criou uma música muito bonita também, em homenagem a Eurípides. Sérgio Santos. Então tem todo mundo aí criando. E a minha mãe também entrou aqui mandando bom dia no grupo do Vivência Espírita. E bom dia, Camila e Francisco. Deus os abençoe. Obrigado pelo comentário aí de todos. Ah, lembrando que a gente já está com a pergunta para sorteio aqui definida. Qual a importância de Eurípides para a educação no Brasil? Então deixa aí o seu comentário e participe do sorteio dos 3 sapatos, né? E o CD que a gente vai sortear também. Então quem quiser os sapatos, ligue para a gente dizendo que quer participar, porque tem que buscar lá no bazar, lá do Oswaldo Barbosa. E chegar cedo, antes das 2 horas, senão não pega calçado lá, hein? É, continuando aqui, então, ele, a partir dali, daquela mensagem que ele recebeu, ele se convenceu realmente de que o mundo espiritual existia realmente, que existia tudo aquilo que o tio dele vinha tentando passar para ele há muito tempo. Aí ele se aprofundou mais ainda nas obras da doutrina espírita, e aí sim, ele marcou com o senhor Mariano, para voltar para Sacramento, passar um tempo lá em Sacramento, na Fazenda Santa Maria, para aprender mais sobre a doutrina. E esse tempo que ele passou lá, aí ele falou, ó, um dos enigmas foi descoberto, né? Que era alguém explicar para ele as bem-aventuranças. A primeira pessoa que ele curou foi a mãe dele, dos acessos, que aí descobriu que não era acesso nada, que era mediunidade. A mãe dele foi a primeira que admitiu a doutrina espírita depois de Eurípides. Ela aceitou realmente, cara, falou, eu tô com meu filho, é isso mesmo. Entendeu? E ele curou a mãe dele, quer dizer, ela começou a trabalhar junto com ele, ela começou a dar passividade, ela começou a fazer o trabalho. Só um parênteses, nós até gostaria de explicar também para os nossos ouvintes que tem muita gente que tem esses acessos e que não sabe que é mediunidade e que precisaria talvez se cuidar procurando a doutrina espírita, tem muita gente assim, né? Com certeza. Até hoje. É, com certeza. Eu mesmo recebo várias pessoas que têm esse problema, viu? Lá no Paulo de Tarso, segunda-feira, nós temos lá pessoas que vêm com esse problema. Bom, minha mãe tem problema, minha esposa tem problema, minha filha tem problema, e tudo isso aí é questão dos acessos que é o plano espiritual atua em cima de pessoas que têm a mediunidade, né? Tá? Rui, então, Eurípides Bersanufo, ele voltou para a Fazenda Santa Maria para se aprimorar na mediunidade. E ali ele soube de tudo. Ele soube que João Evangelista era um dos mentores dele. Ele soube que Vicente de Paulo, de qual ele era secretário lá na Irmandade da Igreja Católica, era um dos mentores dele. E foi Vicente de Paulo que falou, a partir de agora você chega lá, você pede demissão dos vicentinos. Nós temos muita gente para trabalhar lá. Você precisa trabalhar aqui. Aqui que é o seu lugar. E quando ele concluiu aquele, como se, digamos assim, aquele estágio com o senhor Mariano, naquela noite que ele terminou, que ele ia voltar no outro dia para Sacramento de novo, ele falou para o senhor Mariano, perguntou sobre um dos empregados que existiam ali na fazenda, um dos agregados ali que tinha naquela região. O senhor Mariano falou, ele está doente e faz um tempo que ele não aparece aqui. Ele falou, não, tio, ele não está doente, ele está muito doente, ele precisa da gente, nós precisamos ir lá na casa dele. O senhor Mariano fala, que é isso, rapaz? De noite? A gente atravessar aqui, tem muito animal, tem a onça, tem tudo ali, não dá pra gente ir não. Ele falou, tio, nós acreditamos, temos fé em Jesus ou não temos? Vamos embora agora. E aí ele foi, junto com o senhor Mariano, de noite, quando chegaram lá, de fato, o rapaz estava 3 dias sem beber e sem comer comida. Era lepra, estava com lepra, né? O rapaz. É. Aí eles cuidaram, limparam, deram comida, deram água. Quando saiu de lá, ele deu um beijo na testa do leproso. E o cara ficou curado também. Logo ali, é que a lepra curado. Nada mais é do que o mal de Hans, né? Hanseniano. É. Os hansenianos são os leprosos antigamente, né? E aí ele curou aquele rapaz. E dali não parou mais, né? Tudo. Voltou para Sacramento, pediu demissão. Aí a cidade inteira caiu de pau nele, né? Acabou. Aí pronto, ele caiu até no ostracismo ali na cidade, porque largou os vicentinos. Tinha se transformado em espírita. Ele era o Colégio Allan Kardec, foi fundado em 1907, mas aí ele tinha o Liceu Sacramentano, que era antes. Todo mundo tirou o filho da escola. Vai deixar o filho na escola de um maluco desse? Né? Que é espírita. Diz que é espírita, deixou de ser católico. Ele não deixou de ser nada, né? Ele simplesmente admitiu a doutrina espírita e passou e foi a público para dizer que era espírita. Pediu demissão dos vicentinos, que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele tinha que se dedicar àquela missão que ele estava desenvolvendo. Tem um livro chamado também da Corina Novellino, chama O Homem e a Missão, Eurípides, O Homem e a Missão. Fantástico. Fala da biografia toda da história de Eurípides Bazanulfo. Leiam esse livro, viu, Ed? Leia esse livro, O Homem e a Missão. Qualquer coisa o Rodrigo tem para emprestar para você. E tem uma coisa que é muito, muito importante, que quando Kardec começou a fazer a codificação, ele justamente, a preocupação dele era que todos esses ensinamentos fossem usados por todas as religiões, que é essa parte espiritual. A doutrina espírita não veio para espírita, não. Veio para a humanidade. É. Só foi o nome só apareceu depois aí. Sim. Né? Os seguidores da doutrina que se chamariam espíritas, espiritistas, é isso que ele falou. Mas espiritista é independente de religião. Depois é que cria a terceira parte, porque ninguém quis e falou, tá bom, então a gente cria uma religião aqui para tocar para frente, né? Ela veio para a humanidade. O livro dos espíritos é dos espíritos. Então, espírito existe, desencarnado e encarnado, então é para todo mundo. E essas dificuldades que as pessoas têm de entender as bem-aventuranças é porque ela fala para o espírito, não fala para a carne. É. Ela fala para a pessoa, como Jesus veio nos ensinar a parte espiritual das coisas, não da parte material. E é isso que cria problema, que as pessoas não entendem, que o espiritismo procura entender e praticar essa espiritualidade que é um patrimônio do ser humano. Uhum. Então, vamos para o nosso intervalo comercial e depois a gente fala um pouco mais sobre o que aconteceu lá em Sacramento, essas polêmicas que aconteceram lá, o que aconteceu com Eurípides, como é que ele tocou isso aí para frente com todo mundo contra ele, como é que ele conseguiu, que aí é uma coisa bonita, muito linda a história dele. Vamos, Rodrigo? Ô, Rodrigo, quer falar alguma coisa? Sim. Quem entrou aqui foi o Aécio, ele manda bom dia a todos. Ele queria saber do Jorge mais informações a respeito do livro A Grande Espera, de Eurípides Bazanulfo, ditado através da médium Corina Novellino, e difícil acesso. A gente pode comentar depois, então, depois que a gente voltar dos intervalos. A Cleia Globo, lá de Uberaba, também, manda bom dia, vivenciando. Sempre bom ouvir sobre Eurípides, Dr. Bezerra e Chico. Essa nossa religião é iluminada. Sempre que posso, vou lá recarregar as energias. Lá deve estar falando lá de Sacramento. Agora, temos mais um uberabense ouvindo vocês. Simone Silveira, olha que legal. Grande abraço a todos, gratidão de tantas elucidações. Obrigado, Cléia, e um abraço aí para Simone, nossa nova ouvinte, ouvindo a gente lá de Uberaba também. Um abraço então, a todos. E o Carlos Pinho também entrou mandando bom dia, vivencianos. E a Ivani Lúcia Ferreira também mandando bom dia, bom ouvi-los aqui no Vivência Espírita. Então, participe conosco aqui com a pergunta para a gente sortear e comente. Ó, o Oswaldo Barbosa, que está fazendo o evento lá dos sapatos, o evento social, manda bom dia, vivencianos. A história de Bazanulfo é apaixonante e para ler e comentar por toda a vida. Parabéns pelo tema. Legal, né? Uhum. Então, vamos comentando. E é bom porque a gente todo ano a gente está lá, né, Jorge? Em Sacramento. Todo ano a gente vai lá na Fazenda Santa Maria. Esse ano desencarnou também o senhor Armelo. Né? Então, é o que eu vi mais emocionado contar a história de Eurípides Bazanulfo e do senhor Mariano. Foi ele, o senhor Armelo. É. E que, para quem não conhece, basta entrar no YouTube e colocar o documentário sobre Eurípides, que é o ator Lima Duarte, que nasceu ali em Sacramento, ali do lado de Sacramento. viveu a história de Eurípides. Eurípides tinha uma escola, né, escola lá do Allan Kardec, também ensinava teatro. Então, o Lima Duarte, ele teve essa base também da mãe dele. A mãe dele era amiga de Eurípides. A mãe dele era amiga de Eurípides. E ele narra, né? Ele narra essa biografia, esse vídeo. E o Dr. o seu Armelo, para quem não sabe, ele conta lá a história da Fazenda Santa Maria, como surgiu a Sesmaria e aquela fazenda. Então, ele aparece lá no filme comentando isso. E a gente teve o prazer de conhecê-lo. Né? Podemos ir para o intervalo? Ah, então nós vamos com a música. Então, Ed, se você está nos ouvindo, isso que o Rodrigo falou agora foi muito interessante. Esse documentário, tem lá o documentário sobre o Eurípides Passanuvo, que é a narração de Lima Duarte. E nós compramos o DVD quando ele foi lançado. Mas hoje já está no YouTube. É emocionante, né? Emocionante mesmo. E isso que a gente está contando aqui, eles contam com uma emoção fantástica, que é uma qualidade tremenda, né? E mostrando as coisas, mostrando foto, mostrando família, mostrando todas as pessoas lá, mostrando a fazenda, mostrando o sacramento, mostrando o Colégio Allan Kardec. Tanto que nós também fizemos uma reportagem uma vez com Visão Espírita, que tem lá o Triângulo de Amor e Luz, que é o Triângulo Araxá, Sacramento e Uberaba, que eu tive o privilégio de fazer essa reportagem pelo Visão Espírita, com Nelson Borges, com a Rosana, com o Rodrigo, Helder, um monte de gente lá fazendo foi 3 dias que nós ficamos filmando lá, mostrando tudo isso também. E deve estar também no YouTube. Vamos lá? A música agora com a Elizabeth Lacerda, cantando a música da Denise Oliveira. Presta atenção que singeleza dessa música aqui, que chama-se Apóstolo da Caridade. Olho no céu, vejo uma luz. Nos convidando ao silêncio, derrama paz sobre os homens, fala de Deus, o Criador. Desce entre nós os aflitos, conclamando a verdade, mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, agora o nosso momento Giga Vale. E como nós escutamos aquela música maravilhosa aí, interpretada pela nossa amiga Elizabeth Lacerda, falar de Eurípides, né? Falar da sua vida, falar de Jesus, nós vamos colocar aqui a mensagem hoje também no Momento Espírita número 21,

Eu tenho como base aquela definição de Jesus através do Livro dos Espíritos, onde ele fala que Jesus é benevolência e nos ensina a benevolência, a indulgência e o perdão. E outro dia eu estava vendo uma definição do perdão, onde a pessoa dizia: perdão é liberdade da alma. A pessoa se liberta quando ele perdoa. Então, eu acho lindo essas informações, porque nós observamos que o que Jesus veio trazer para a gente é coisa atual. Eu estava pensando agora com essa mensagem, você lembra a intolerância que existia nos Estados Unidos com relação ao preconceito racial? E foi só através do amor e da tolerância que começou a mudar. Quer dizer, não está totalmente mudado, mas a mudança. Aquele muro de Berlim, que era uma intolerância, que fora de série, separando duas nações, fazendo duas nações praticamente com o mesmo povo, e o que acontece? De uma hora para outra caiu aquele muro e a gente sente que prevaleceu o quê? O amor e a tolerância. Então nós vimos vários exemplos, até nos dias atuais, a mudança que existe quando nós aplicamos a lei do amor em tudo aquilo que nós fazemos. Então é isso que a gente observa, que esses espíritas antigos, o que eles vieram fazer? Amor. A gente vê o sacrifício de Eurípides Barçanufo, que ele sacrificou por amor aos seus companheiros e seus amigos lá da cidade de Sacramento e região. Porque aquela febre, a gripe espanhola, você não viu aí quantas pessoas morreram aqui no Brasil, né? Aqui imagina, no Brasil, 35 mil pessoas. 35 mil pessoas no Brasil? Uhum. Então, gostaria de ter vários tsunamis aqui para morrer tanta gente assim. Uhum. E a gente vê que, por amor, Eurípides Barçanufo foi cuidar daquelas pessoas, sabendo que ele poderia desencarnar trabalhando. E ele não se intimidou e foi fazer esse trabalho, né? Então, a gente vê que as palavras de Jesus, elas são muito atuais. E ela, se nós colocarmos os ensinamentos de Jesus na nossa vida prática, nós vamos encontrar a felicidade aqui e agora. Com certeza. Vamos encerrar o nosso momento de Gavale? Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos falando de Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Triângulo Mineiro. E nós desejamos ao Eurípides de Castro Júnior, que deveria estar aqui hoje conosco, mas está adoentado, uma boa recuperação e que ele possa se recuperar rápido da sua doença, do seu problema que está ocorrendo com o nosso irmão Eurípides. Nós temos a dona Dina, ela está dizendo aqui que está preparando o almoço e acompanhando o programa. Pode ter certeza que o almoço hoje vai ser uma delícia lá na dona Dina. E ontem eu estava falando lá na Fraternidade Paulo de Tarso, o Milton, que é nosso grande amigo, ele falou: eu ouço o programa Espírita lavando roupa. Então, pode ter certeza que a roupa será bem mais limpa e mais tranquila com o Milton. Está fluídica, né? Ontem ele fez essa declaração para um público lá de quase 80 pessoas lá na parte da manhã, lá no Paulo de Tarso. Né? Então, está aí, Milton. Um bom dia para você e continue lavando as roupas e ouvindo o nosso programa. Está lavando roupa suja? Então a água fica fluidificada, né? Brincadeira. Okay. Quem entrou aqui também, Rui, foi o... Quem entrou aqui com a gente foi a Irene, lá de Santos, mandando bom dia, amigos queridos, simplesmente maravilhada com a vida de Eurípides. Abraços, amigos. Eu postei aqui também no YouTube e também no nosso WhatsApp o link do vídeo lá do filme, do documentário, né, sobre a vida de Eurípides, que é narrada pelo Lima Duarte. Então é só clicar aí no link e assistir, depois tem mais de uma hora. Até o Ed Moreno entrou aqui brincando no WhatsApp, perguntando: oh, assisto o programa ou eu assisto o vídeo? né, Jorge? Isso. Aí eu respondi aí pra ele, né? Eu falei: ó, primeiro você faz o seguinte, assiste o programa, escuta o programa, depois você vê o vídeo pra ver se nós falamos tudo certinho aí, né? Uhum. E quem entrou também foi a Graziella Sanches. Programa maravilhoso, incrível história da vida de Eurípides. Eli da Silva, mandando bom dia, amigos vivencianos. É sempre bom ouvir mais e mais da vida de Eurípides. E eu queria comentar também, uma vez a gente fazia caravana sempre, né, para Uberaba, Sacramento, Araxá, e não ia na Fazenda Santa Maria. E eu via o Helder, ficava na minha cabeça, lá toda vez ele ia com a gente. O Weldo vai faz caravana para Uberaba desde 70, né? Não lembro quando. 79 ele vai para todo ano para Uberaba. E a gente ia lá na Igorina, né, Jorge? Na chácara do Triângulo. Para quem não conhece, a chácara do Triângulo foi criada pela Sinhazinha, que era irmã de Eurípides Bastanulfo, e a Igorina é filha da Sinhazinha. Né? A Igorina que recebeu os desenhos, então você chega lá, você vê os desenhos do nosso lar psicopictografado, né? Então ela, pelo espírito de Lúcio, ela colocava o nome de Lúcio, mas Chico Xavier, que pediu para ela trocar o nome por conta dos ataques dos espíritas, porque era Camille Flammarion, que passava esses desenhos, então você via todo o nosso lar lá nas paredes, e você tinha um desenho do observatório Camille Flammarion, também as imagens aéreas da Fazenda Santa Maria. E o Helder ficava falando na minha cabeça: Rodrigo, você tem que ir para Santa Maria, a gente tem que ir para Santa Maria, Eu falei, mas que raio de Santa Maria é essa? Aí eu fui estudar a história de Eurípides, descobri, né, e peguei o carro e fui para umas férias sozinho, e fui lá para Sacramento tentar descobrir onde que ficava a Fazenda Santa Maria, que a gente nunca tinha ido. Né? Então, cheguei lá, participei do Evangelho, que acontece todos os dias, às 9 horas da manhã, implantado pela Sinhazinha e mantido pela Igorina, depois pela irmã dela, há 100 anos. Então foi pela Sinhazinha, não, pela Eurípides mesmo, né, Jorge? Uhum. Há 100 anos. Eurípides que fundou. Dias, 114 anos. 114 anos, né? Então, às 9 horas da manhã, que é o terceiro horário da Palestina, que ele falava. Uhum. Então, é o horário que teve o Pentecoste. Né? Então, ele faz... Participei desse evangelho, e na época eu perguntei lá para eles onde é que ficava Santa Maria. Eles falaram, você pega a estrada em direção à Conquista, você vai ver uma plaquinha, você para nessa placa e vira à direita. Então, eu fui, né? De carro, ela nunca tinha ido. Aí fiquei lá de olho na plaquinha, apareceu a placa lá, Hospital Bezerra de Menezes. E uma estradinha de terra, você pega, anda 2 quilômetros, uma coisa simples, uma fazenda simples, sabe? É muito bonito quando você vai pegando aquele... E Chico Xavier falava, se você tem algum problema de saúde, procure Santa Maria, que é um ar, você respira um ar diferente. Lá tem todas as plantas medicinais. O doutor... O seu Adolfo, né, fazia a fitoterapia ensinada pelo Eurípides Bastanulfo, foi passada de gerações, e faz até hoje com as plantas ali da região. Né? A Emília, que a gente trouxe aqui, com o Windsor, também com o Langerton, eles explicavam, o seu Armelo virou para mim, explicou para mim que em cima da Fazenda Santa Maria tem uma colônia espiritual, que é a colônia espiritual Esperança, que é administrada pelo Eurípides Bastanulfo até hoje, e debaixo tem uma colônia espiritual chamada Noêmia, embaixo dessa colônia. E a colônia de cima envia energia para debaixo. E isso é bem em cima da Santa Maria, e isso respinga, né? Vamos assim, ali, e é por isso que tem todas as plantas medicinais disponíveis para curas e tratamento de fitoterapia naquela região. Então você anda lá chutando cristal, você anda lá respirando um ar de simplicidade, né? Então é muito especial aquela região, e é bem escondido mesmo. Então o Tadeu, numa palestra que ele deu em Santa Maria, que a gente participou, teve a felicidade de participar, no centro Fé e Esperança, ele comentou que a Santa Maria não tem o propósito de chegar ao progresso, o propósito é ser um reduto de almas, né? Então, tanto que ele, quando teve um infarto, teve também um problema do coração, ele procurou Santa Maria e ficou lá para poder se recuperar. Então é uma região de muita luz, né, Jorge, né, Rui? Muito bacana. Só para a gente esclarecer também pro Aécio, né? O Aécio perguntou sobre o livro A Grande Espera. O livro A Grande Espera é um livro fantástico da Corina Novellino, que é biógrafo de Eurípides Bastanulfo, mas é um livro psicografado pelo próprio espírito Eurípides Bastanulfo. Ele que passa as informações para Corino Novellino, para esse livro, A Grande Espera, de Eurípides Bastanulfo e Corino Novellino, que mostra aquela época de Jesus, mas mostra os essênios, propriamente dito, é tudo sobre os essênios, ali eles mostram que não foi, que Jesus não era essênio, mostra que Jesus passou por lá, Jesus deu algumas orientações até para eles, mas Jesus não era essênio. E ali Eurípides Barzanufo era um dos personagens do daquela época ali que vivia entre os essênios. Mas, Jorge, vamos explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que eram os essênios na época de Jesus, porque a gente fala essênio, essênio, essênio, e nós temos muitos ouvintes que não, que não sabem que isso. Quem eram os essênios, quem são os essênios? A fraternidade essênia, por que o livro chama Grande Espera? Exatamente porque eles esperavam a vinda de Jesus. Então era uma seita, né, os essênios, que vieram realmente preparar o caminho de Jesus. Como é que isso foi descoberto? Depois de algum tempo atrás, através dos manuscritos do Mar Morto, foi comprovado que os essênios existiram mesmo, e as terminologias que eles usavam é a terminologia que o próprio Jesus usava também. Então, por isso que muita gente pensa que Jesus era essênio, mas, na realidade, os que acharam dos manuscritos até hoje, nenhum manuscrito se refere a Jesus ali entre eles. Mas era uma seita de homens, né? Bastante. Mas depois a gente sabe que entra mulheres também. No nosso livro, Das Sombras ao Alvorecer, a gente coloca a passagem, inclusive mostrando que Mãe Maria, em uma das encarnações dela, ela viveu lá entre eles também, aprendeu muita coisa entre eles, mas era essencialmente masculina no começo, e levava desde criança para lá, e tinha os internos que não saíam, e tinha os externos que era divulgação, mas o objetivo todo era preparar a vinda de Jesus. Tanto que 80 anos depois que Jesus sai da Terra, acaba a Fraternidade dos Essênios. E eles deixaram essas coisas guardadas nos montes de Corum, lá, né, que eles falam, no Oriente, mostrando esse trabalho que eles tinham. Porque a gente tem que lembrar que logo depois que Jesus volta, não foi mil maravilhas, foi uma caça às bruxas mesmo, né? Foi corrida para destruir tudo. Só depois é que tornaram o cristianismo como religião oficial de Roma. Porque se não colocasse, eles iam perder tudo. Então eles resolveram colocar o cristianismo assim. Mas a primeira foi caça. Tanto que tem as arenas, tem todos os locais onde eles sacrificavam os cristãos. Agora, o livro A Grande Espera, que é a resposta para o Aécio, é um livro muito interessante, né? Um livro, assim, eu considero até um livro histórico dentro da doutrina espírita, que mostra essa história dos essênios, e Eurípides era um personagem ali, que viveu ali dentro daquela história, né? Então, o Marcos, Bezerra de Menezes também viveu naquela época como essênio também, Bezerra de Menezes e Eurípides. Eurípides Barzanufo, e esse mensageiro, que eu não lembro o nome dele agora, era Caibar Schutter. Mas fala pra gente, para os nossos ouvintes, Jorge, qual era a filosofia dos essênios? O que é que eles praticavam? Não, eles eram uma seita fechada, né? Sim. Era uma seita fechada, bem moralista, né? As pessoas tinham que cumprir ali, ficavam isolados, mas eles aprendiam as coisas artesanais, plantavam para eles próprios, viviam das coisas deles próprios. Mas geralmente quando a pessoa adulto que ele ia para os essênios, ele doava tudo também para eles. Mas era o quê? Era muito, se a gente for considerar qual o papel deles para Jesus, era muito mais o lado espiritual, era uma preparação espiritual. Então eles passavam o tempo todo orando também, rezando, praticando a moral, tipo assim, como se fosse fazendo uma limpeza no orbe para preparar esse ambiente para Jesus chegar num ambiente melhor. Era isso, na realidade. Porque o próprio Jesus, no livro Grande Espera, quando conversa com eles, chama a atenção da rigorosidade deles, dizendo, não precisa ser tão rigoroso assim, não. Né? Vocês, tipo assim, como todas as seitas, eles eram muito radicais, e o radicalismo nunca é bom também. Sim. Nunca é bom. Então, o radicalismo deles, por exemplo, qualquer falhazinha, expulsar a pessoa, qualquer problema que tivesse ali já tirava fora. Então, um radicalismo extremo. Quando Jesus vem, eles, na realidade, o que é que eles veem? Eles veem que Jesus não era aquilo que eles estavam pensando também. Como todo mundo, Jesus pegou todo mundo de surpresa. Jesus veio pregar a paz e o amor, não brigar contra ninguém nem nada. Não era isso que os essênios esperavam. Eles esperavam um transformador do mundo, como foi mesmo. Mas a função deles, a grande prova dos essênios de ter trabalhado para Jesus, é exatamente acabar depois que Jesus vai embora. Acaba, então, mas eles adotavam o celibatário, eram celibatários, adotavam crianças, uhum. Trabalhavam em comunidade, tudo, era tudo dividido, tudo, uhum. Não tinha ninguém para ficar mandando, orientando. Que mais? Eles tinham uma maneira de viver como se fosse um verdadeiro cristão. Isso, mas na realidade, se eles fossem hoje aqui, a gente ia chamar que eles eram loucos mesmo, né? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. E eles aprenderam muita coisa que eles aprenderam com Jesus. É, né? Muita gente fala, ah, os essênios influenciaram Jesus, porque tinha... Não, é o contrário. Lá no livro, A Grande Espera, diz que ele chegou, Jesus ensinou tudo para eles. Uhum. Né? Então não foi os essênios que ensinaram para Jesus. Eu também tenho dúvida disso, sabia. Rodrigo, porque na realidade Jesus passou, foi pouco. Foi ou um seja, dia chegou que Jesus lá e passou ainda deu muita bronca, né? Passou um dia ali. Não, eu acho que os ensinamentos dos essênios não bronca, eles não estão referenciados. É porque é muito parecido a metodologia. Sim. É muito parecido. Isso não quer dizer que foi os essênios que ensinaram para Jesus ou Jesus que ensinou para Jesus. E não é igual, né? Não é nada igual. Né? E outra coisa, Jesus não precisava de ensinamento de ninguém. Ele já nasceu sendo, já, né? Exatamente. Não sei se eu falei certo, se ele já nasceu sendo, mas ele já nasceu sendo. Não tem que ensinar nada para ele. Né? Só comentar aqui também, só comentar uma participação aqui do Ari Rangel. Ele entrou aqui e mandou: Rodrigo, bom dia, meu irmão querido. Quarta-feira passada, dia de Eurípides, né? Que é dia de nascimento, dia 1 de maio, nascimento de Eurípides Barçanufo. Eu fui cantar no lar de idosos, irmã Terezinha, em Pindamonhangaba. É um lar espírita. Lá conheci o senhor, que escuta todos os domingos o programa Vivência Espírita. Ele me reconheceu e disse que não perde o programa. O nome dele é Joaquim Antônio Carneiro. Seu Joaquim, um grande abraço, hein? Então, ele ouve pelo seu radinho e conhece todos vocês. Acho que vale a pena mandar um alô. Mandando um abraço para ele. Um grande alô para o seu Joaquim. O ouvinte assíduo nosso, desde sempre, né? Legal, né? Obrigado pela participação aqui de vocês. Legal também comentar que o Sérgio Santos, o filho do Sérgio Santos, postou as músicas dele no Spotify. Então tá disponível as músicas do Sérgio Santos lá no Spotify. Ele até agradeceu aqui que a gente colocou no playlist da Vivência Espírita. Lembrando que agora a gente está publicando também o Vivência Espírita no Spotify. Quem perder pode entrar, baixar o Spotify e ouvir o último programa que a gente posta entre hoje e amanhã. A gente já sobe o programa, né? Então isso que é legal. Voltando a falar sobre Eurípides, eu queria comentar também, ô Jorge, uma experiência que nessa mesma viagem que eu tive, que eu fui conhecer a Fazenda Santa Maria, e aí a gente pôde colocar também nas caravanas para Uberaba, Sacramento, conhecer a Fazenda Santa Maria, eu estava indo em direção à gruta de carro, a Gruta dos Palhares. Quem não conhece, é uma gruta assim, natural, onde Eurípides levava as crianças para ensinar no meio da natureza. É, né? Uma gruta bastante bonita, com uma queda d'água, e ele ensinava as crianças ali no meio da natureza. Eu estava indo lá visitar a gruta. E aí eu senti ali, passando pelo cemitério, né? O Jorge vai até tirar com a minha cara agora, porque todo lugar que eu vou conhecer os túmulos. E aí eu falei, vou tentar ver se o túmulo de Eurípides está aqui. Né? E parei com o carro sozinho, e fui subindo ali o cemitério, falei, não tem ninguém aqui, né? Aí nesse momento eu pensei, né, pô, tô sozinho. Aí eu vi um pensamento assim, que eu acho que é o meu mentor falando na cabeça: nossa, não tá sozinho, a gente nunca tá sozinho. Eu olhei pra baixo, entrou uma pessoa no cemitério. Falei, como é que eu vou achar o túmulo dele aqui, né? Eu fui lá embaixo perguntar pra essa pessoa pra me ajudar a achar o túmulo de Eurípides Barçanufo. E isso lá em Sacramento. Cheguei lá pra ele e perguntei: você conhece o professor Eurípides Barçanufo? Ele: é claro que eu conheço, né? Eu não sou espírita, eu sou católico, né? Mas aqui todo mundo conhece o professor Eurípides Barçanufo, conhece a história dele, sabe das ações que ele fez. Aí eu falei: você sabe onde é que fica o túmulo? Eu disse: vou te mostrar. E aí, indo em direção, né, do túmulo, ele foi me contando. Eu falei: nossa, eu gosto muito do trabalho. Isso um católico falando, hein? Eu gosto muito dos trabalhos dos espíritas, né? Porque na minha religião, tudo é pago. Todo evento é pago, toda ação é paga, tudo é pago isso lá dele, né? na religião dele. E eu gosto da religião espírita, que tudo é gratuito. É mesmo, André? É um católico falando pra gente, né? Não. Tudo que vocês fazem é gratuito. Não, né? Tá certo. É, tá isso, eu acho que serve aí pra alguns espíritas aí que ultimamente tem feito o contrário, que até um próprio católico, né, reconhece que a doutrina espírita tudo gratuito, ou deveria ser tudo gratuito, né? É, você sabe que uma vez eu estava conversando com o prefeito da minha cidade, e ele estava conversando com ele, eu perguntei, e daí, como é que está aqui? Não, aqui a cidade está crescendo, está desenvolvendo, porque a cidade realmente cresceu. E ele falou, eu gosto aqui do trabalho dos espíritas. E ele era aquele cara de três palavras, dois era palavrão. Ele falou, eu gosto dos espíritos, porque os espíritas fazem um monte de coisa e não vêm me encher a paciência aqui na prefeitura, não vêm pedir nada aqui. Eles fazem as coisas funcionar sem vir pedir ajuda. Isso é uma verdade, Jorge? A gente vê que aquele evento que nós foram feitos. Claro, aí. Eu acho que a gente sempre tem que ser, nem tanto nem tão pouco, né? É, sim, existe eventos justificáveis, sim, de você dar uma colaboração, alguma coisa. Mas o que a gente tem visto ultimamente aí são certos exageros que nós não podemos ser a favor, né? Certo. E também eu acho assim, a gente tem que ter a nossa opinião, mas não pode ficar muito preocupado por isso, não. Se a pessoa acha que ela está fazendo certo, é problema dela, que vai responder a eles depois, né? Depois tem a famosa lei da ação e reação. Exatamente. Ele vai responder Do lado de lá vai responder por isso. Não tem. De repente pode chegar lá na frente e falar, vocês deviam ter sido assim também, sei lá. Não sei. A cada um tem a sua característica, cada um tem a sua índole interior, né? Então o que que acontece? Para nós, eu não posso fazer um juízo de julgamento aqui, quando na realidade a gente sabe que a dificuldade que alguns setores passam para poder se fazerem, né? Nós não fazemos. Qualquer coisa que a gente for fazer aqui tem que ser de graça, não tem que cobrar nada de ninguém. Agora, aqui, ó, quem quiser fazer, que faça, né? Não, mas para a gente arrumar dinheiro para fazer essas coisas de graça, nós temos que trabalhar, né? Uhum. Claro. É, porque então não é esse negócio de ficar pedindo. E se você for ver, Rui, se você for ver também, alguns comentários não se sustentam, né? Que a gente vê na internet. Sim, exatamente. Né? A gente vê que está se tornando, por exemplo, que nem estava na política aí um tempo atrás, um lado de um lado, o outro do outro lado, né? Sim. Quem é a favor de eventos pó, quem é a favor de evento. E tem gente até, né, médio aí, com livros publicados, não vou citar nome aqui, excluindo outras pessoas de amizade, só porque pensa por causa que tem uma opinião contrária dele. Sim. Cada um tem que respeitar a opinião do outro. Isso para mim é um absurdo. A gente, dentro de uma doutrina espírita, que a gente tem que se apoiar e respeitar a opinião contrária dos outros, e desfazer amizade só porque a outra pessoa tem uma opinião contrária dela, eu acho que isso é o fim da picada, né? Então, e chamar os outros de fariseu, hipócrita, ou sofista, né? Eu acho que é o fim da picada dentro de uma doutrina espírita. Isso mostra que a pessoa não tem uma, vamos dizer assim, uma prática espírita, né? Vamos dizer assim, como Chico Xavier tinha, né? E Chico Xavier, eu vou até aproveitar, e dentro de um livro que ele foi publicado, né? Ele mesmo, Chico mesmo, que foi um exemplo de espírita pra gente, né? Vem nos comentar, eu tô achando aqui, hein? Tá aqui. Ele fala, né? Eventos espíritas pagos, né? Dos outros, eu não sei. Mas eu jamais seria capaz de participar de um evento em que as pessoas precisam pagar para me ver. Daria o dinheiro que tivesse no bolso para ir embora. É. Chico Xavier. Legal, guarda essa frase aí, coloca aí no Vivência, por favor, copia ela aí e cola aí, só para isso. Não, mas eu sei, mas será que o Chico Xavier não estava obsediado quando ele falou isso aí? Entendeu? Também? É o que não, muita gente pensa, também? Ô Jorge, o que eu tenho sempre observado, que quando você faz um almoço que tem 20 ou 30 pessoas trabalhando como voluntário, você viu que ambiente gostoso, como se conversa, como é uma alegria. Eu acho que tudo isso aqui, aquilo que você vai fazer, tem que haver a participação de voluntário, tem que haver a participação de pessoas que estão lá para fazer as coisas com amor. Uhum. E é isso que nós vimos aí no, na mensagem da, do, da Gigavale, do Momento Espírita, que é justamente você fazendo com amor, tudo se resolve, tudo vai fazendo, vai fluindo tranquilamente. E até a espiritualidade vem nos ajudar, porque nós estamos fazendo com amor. É, vamos mudar de assunto, para a gente não ficar nesse assunto chato. Vamos, né? Vamos voltar. É, para encerrar aqui, né, para a gente já são 15 para as 10, dois momentos interessantes, né, quando Eurípides está em Sacramento e aí todo mundo vira as costas para ele, justamente porque ele se tornou espírita. Inclusive, ele queria fechar o Liceu Sacramentano, porque os professores o abandonaram e os alunos também, os pais tiraram os alunos da escola, porque ele vai seguir um espírita. E o que aconteceu? O Eurípides, ele entrou até numa fase assim que a gente fala assim, melancólica. É, se a gente fosse falar hoje, falar até que ele estava depressivo, porque, poxa, todo mundo abandonou, tudo que ele tinha, as pessoas viraram as costas. Poxa, se ele estava do lado de Jesus, se ele estava querendo fazer alguma coisa importante, se João Evangelista, se Vicente de Paulo, se a espiritualidade toda, Bezerra de Menezes estava do lado dele, como que poderia todo mundo virar as costas? Tipo assim, fala, poxa, será que eu estou fazendo um negócio certo? E no ano de 1907... no ano de 1907, ele estava assim, triste no momento, e um espírito apareceu do lado dele, né? Esse espírito, quando esse espírito surge ao lado dele, a primeira ação dele é recusar a informação daquele espírito. Porque ele achava que no estado que ele estava, de desequilíbrio, jamais o espírito daquele poderia aparecer do lado dele. Espírito de luz. Espírito, né? De luz poderia aparecer do lado dele. Então ele se recusou momentaneamente. Mas a força espiritual do espírito era tão grande que falou, não tem jeito de você recusar a minha mensagem. Pode você mesmo anotar a mensagem. E ele que psicografou a mensagem. Obrigado. O espírito falou, você vai escrever. Escreve aí. Feche, tire a tabuleta do Liceu Sacramentano, que isso é símbolo de vaidade. No lugar disso, coloque escrito, Colégio Allan Kardec. Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho do meu filho para todos, Maria de Nazaré, né? E a partir dali ele tirou a tabuleta, escreveu Liceu Sacramentano, ele tirou Liceu Sacramentano, colocou Colégio Allan Kardec e todos os alunos voltaram e todos os professores voltaram. E ali quando chegava no dia da inscrição, do dia da matrícula para o colégio, era 2 horas ou 3 horas só de matrícula, porque já tinha tomado conta de tudo. Ninguém. Era o Minas Gerais inteirinho querendo colocar os alunos lá. Fiscalizado pelo Estado, fiscalizado por tudo. E ele implantou uma metodologia nova, que ele seguia a mesma metodologia de Pestalozzi, que Allan Kardec estudou, tudo isso. Acabou com a palmatória, acabou com tudo. E ensinava o Evangelho de Jesus nas quartas-feiras. E a partir da hora que ele começou a ensinar o Evangelho, não era só mais os alunos, os pais e toda a cidade na quarta-feira ia para o Colégio Allan Kardec para escutar. E ali ele incorporava Pedro, ele incorporava João, ele incorporava Vicente de Paulo, ele incorporava Nossa Senhora, ele incorporava tudo e passava as mensagens para esse povo todinho. Então, o exemplo e a gente sabe, o primeiro educador que a gente tem espírita, conhecimento, é Eurípides Bazanovo. Hoje, o Colégio Allan Kardec é um museu, né? Mas existe o Colégio Allan Kardec. Existe a escola, né? O colégio próprio, aquele prédio que ele construiu, é um museu. Mas existe o Colégio Allan Kardec lá mesmo, que é da rede pública, Colégio Allan Kardec, com mais de 1.000 alunos, né? E a família dele ainda, Alzira, o pessoal lá que toca esse lado pedagógico da doutrina espírita. Outro ponto interessante de Jesus também, de Eurípides Bazanovo. Ele, em um momento de transe também, ele foi levado começou a ser desdobrado e foi levado, ele disse que via até as nuvens passar. Até que chega um certo momento que ele para, quando ele para, ele olha e vê uma pessoa sentada de costas. Ele se aproxima mais daquelas pessoas e vê que é muito parecido com Jesus, mesmo estando de costas. Ele continua indo, e quando chega perto, aí vê que realmente é Jesus. Só que ele vê que Jesus está chorando, né? Aí ele fica achando estranho. Jesus chorando, falou, mestre, por que o senhor está chorando? Pergunta uma vez, Jesus não responde nada. Na segunda pergunta, mestre, por que você está chorando? Jesus não responde mais uma vez. Quando é na terceira, ele resolve estimular. Falar, mestre, o senhor está chorando porque as pessoas, os homens, não seguem seu evangelho? Aí Jesus responde, falou, não estou chorando por quem não segue o evangelho, estou chorando por aqueles que conhecem meu evangelho, mas não praticam. É por isso que eu estou chorando. Lição, né? E aí ele volta mais empenhado ainda em divulgar o evangelho do Mestre Jesus. Só que nós temos... então existem histórias do Eurípides Plantano fantásticas, lindas. Uma das bonitas, por exemplo, quando ele estava dando aula, como ele tinha todos os tipos de mediunidade, ele tinha esse fenômeno de bilocação. Então, ele aparecia em dois lugares ao mesmo tempo. Os alunos já conheciam quando ele ia ficando meio letárgico, né? Ele estava dando uma aula, daqui a pouco ele ia ficando meio lento. Os alunos já ficavam tudo quietinho, porque sabia que ia ter alguma coisa. E numa dessas voltas que ele volta, no ano de 1900, em plena Segunda Guerra Mundial, né? Numa dessas que ele volta, ele conta que acabava de voltar lá do palácio lá de Versalhes, onde o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial estava sendo assinado. Então, um mês antes, nós já sabíamos aqui no Brasil. Porque naquela época, para a notícia chegar, vinha de navio, né? Então, demorava muito tempo para a gente saber a notícia aqui. Então, um mês antes da notícia chegar, ele já anunciou que a Primeira Guerra Mundial tinha acabado. Né? Então, cada coisa fantástica de Eurípides Barzanulfo, assim, de passar para todos. Outra coisa também, que já são 9h52, né? Foi a gripe espanhola, que ele tratou, como você já falou, que ele tratou de todo mundo. Aqui no Brasil morreram 35 mil pessoas. Parece que é um quarto da população da Europa inteirinha, acabou. Sim. Ou foi contaminada. Não sei se foram todos que morreram, 50 mil, uma coisa assim, que morreram com a gripe espanhola. E o que que acontece? Eurípides tratou de todo mundo e pegou a gripe, né? Pegou a gripe, entrou 6 dias antes, ali no dia... O 25 de outubro de 1918, ele chamou a secretária dele, que ajudava ele ali o tempo todo, e disse: olha, no dia 1º de novembro, às 9 horas da manhã, eu vou partir. Né? 38 anos. Eu vou partir. Ninguém acreditava, não é possível. A família, todo mundo, idolatrado, igual ele era, idolatrado no sentido positivo, como Chico Xavier era, né? Que debateu contra padres, tudo, para poder defender a doutrina espírita, que foi processado e até hoje o processo dele está aberto, porque ninguém teve coragem de julgar. Nenhum juiz que chegou na cidade teve coragem de julgar, porque ele fazia cirurgia nas pessoas, né? E cortava as pessoas, porque a cirurgia... Não tinha médico na região, então se uma mulher estava grávida, ele ia lá e fazia o parto. Se precisasse fazer uma cesariana, ele fazia. Até tem aquela uma passagem da vida de Eurípides Barzanulfo, que ele foi fazer o parto, mas chovia tanto que ele parou no meio do caminho. Mas a mulher falou: Percebeu? Poxa vida, o senhor esteve aqui, fez o meu parto. Essa aquela mediunidade de bilocação, né? Uhum. De bicorporiedade, bilocação, que é coisa maravilhosa. Isso. Que a gente poderia até falar depois. Quais eram os tipos de mediunidade? Qualquer mediunidade que você imaginar, Eurípides tinha, né? Vidência, incorporação, bilocação, que é sair do corpo, né? Sonambulismo, que é cuidar das pessoas como médico também depois disso. Receitista. Tudo, receitista, né? Passar remédios para as pessoas, doar, isso é coisa interessante. Então, ele morre no dia 1º de novembro, ele errou, que parece que em vez de ser 9 horas, foi 7h30, alguma coisa da manhã que ele morreu. Ele errou por umas 2 horas, a previsão da hora que ele partiria. E deixou todo mundo consternado, né, naquela região todinha. Mas o exemplo maravilhoso que com 38 anos ele deixou ali para gente nisso. Né? Tem uma história interessantíssima dessas histórias assim, de divertidas que a gente conhece do que Eurípides fazia. Quem contou para gente foi o João Berbel, até quando o João Berbel esteve aqui. O João Berbel, que é o médico nosso amigo, médico de cura lá de Franca. Ele conta que naquela época o pessoal saía muito das fazendas para ir pedir remédio, né, no lá para ele. E a esposa falou para o marido: você vai lá, você leva essa garrafa aqui e traz para mim um remédio lá, porque o doutor Eurípides, que eu estou acontecendo isso e isso comigo. O marido foi. Chegou lá, falou com o doutor Eurípides e tal. Falou: daqui a pouco você passa aqui e pega o remédio, que eu vou fazer um remédio para sua esposa. Aí ele passou lá, pegou. E você sabe que esse pessoal que vem da roça passa a semana toda trabalhando e vem tomar as cachaças na cidade, né? Então ele passou, pegou a garrafa, meio já de fogo, pegou, e o doutor Eurípides deu o que ele chamava de doutor Eurípides, né? Levou para a garrafa. A garrafada. No meio do caminho, deu aquele solzão batendo na cabeça do homem. O homem teve sede, E quando sentiu a sede, o que, que ele falou? Só olhou para quê? Olhou para a garrafa, né? Falou, vou beber essa garrafa aqui. Bebeu a garrafa d'água, do remédio da mulher, bebeu todinha para matar a sede. E depois pensou, e agora? O que, que eu vou falar quando chegar em casa? Aí viu uma bica assim. Aí foi na bica, encheu a garrafa d'água. Aí chegou, entregou para a mulher, tá aqui o remédio que o doutor Eurico mandou, e ficou quieto, vai falar o quê? Apanhada a mulher ainda, né? E a mulher passou a semana ali, outra tomando, e foi melhorando. A mulher foi melhorando, melhorando. E aí, quando ele veio de novo para a cidade, a mulher falou, o remédio tá acabando, você pede pro doutor Eurico mandar, que eu já tô quase boa mesmo, já tô quase boa de uma vez, acho que uma próxima garrafada que ele mandar, eu já fico boa de uma vez. Aí ele chegou lá, todo meio sem graça, com o doutor Eurico, e falou assim, ó, a minha mulher está quase boa, já pedia para o senhor fazer mais para poder. Ele falou: é, meu filho, quando a gente tem fé, até a aguinha da bica cura a gente. Desmascarou, coitado. Né? Até a água da bica cura quando a gente tem fé. Verdade, viu? Né? Então é. Pessoal, qualquer coisa que vocês entrarem na internet, assistam esse vídeo que nós colocamos aí, é uma hora e pouca. É um documentário fantástico. As pessoas também que desejam conhecer a vida de Eurípides Barçanufo, nós temos um evangelho musical, né? O Apóstolo da Caridade, que nós fazemos esse evangelho musical, geralmente nessas épocas a gente faz, é como a gente faz no mês de abril sobre a vida de Chico Xavier, que a gente tem até gravado em DVD, a gente faz também do Eurípides Barçanufo no mês de maio. Só para falar, como nós estamos falando do Triângulo Mineiro, teremos uma viagem aqui para Uberaba, uma excursão no dia 5 de setembro, de 5 a 8 de setembro. Então sai daqui dia 5 e volta dia 8. Roteiro Uberaba, Sacramento, Perópolis. Quem está promovendo é o Carlos Monteolivo, nosso amigo Monteolivo lá de Jacareí. O telefone está aqui, 99123-1277. 99123-1277. Então sai dia 5 de setembro, então vamos ter... Ó, 5, 6 e 7, são 3 diárias, certo? 3 diárias. Então ligue aqui, vou passar o telefone mais uma vez, ou então no e-mail, carlosmonteoliva@gmail.com. carlosmonteoliva@gmail.com. Mais uma vez o telefone, para você estava com a caneta aí na mão, o 99123-1277, essa excursão para Uberaba. O Rodrigo tinha falado da Fazenda Santa Maria, quem inaugurou a visita das excursões aqui de São José dos Campos para a Fazenda Santa Maria foi graças ao Rodrigo. Então demorou aí muitos anos, foi quando ele visitou a Fazenda Santa Maria que pediu para as pessoas inserirem a visita aí. Aí no, nessa excursão não está previsto não, a visita à Fazenda Santa Maria não. Só está até Peirópolis. Mas as que a Yolanda fazia mesmo, nós sentimos muita falta da Yolanda, que ela fazia depois que o seu Mendonça partiu, né? A Yolanda começou a fazer, mas agora ela está morando lá em Uberaba, então fica mais complicado ela fazer as excursões para a gente. Mas era muito, muito legal, porque a Yolanda conhece muito de Uberaba. E né? Conquista também, né? Acho conquista. Que é legal a gente falar de Conquista. Que em Conquista tinha... quem fundou o Centro Espírita lá foi a Maria Cantora, que foi uma serviçal do Senhor Mariano. Uhum. Né? Então, a Maria Cantora... e quem conduz os trabalhos hoje lá é o Mané. Emmanuel. Que é o Emmanuel da Silva, que também é parente, né? É tudo parente de Sr. Mariano. Uhum. E ele conduz o trabalho hoje lá, a mocidade é muito forte lá também. Ele tem um centro muito parecido com o do Tadeu de Araxá, com terra batida, uma simplicidade que não tem tamanho. E é legal comentar que a Maria Cantora, ele tem um livro chamado A Queda da Baronesa, que ela é aquela a rainha que está lá no Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que quando chegou do lado de lá, a serviçal dela estava em uma posição melhor que ela. E ela volta, reencarna como uma serviçal negra, né, do Senhor Mariano, e funda o Trabalho dos Espíritas junto com ele também. Então, ou seja, você vê os personagens do Evangelho segundo o Espiritismo reencarnando naquela região ou ajudando, porque a gente pode lembrar que o mentor do Eurípides foi Vicente Paulo e Santo Agostinho, que também participaram do Evangelho segundo o Espiritismo. Também. Ou seja, também participaram na Terceira Revelação. Uhum. Né, e estava lá naquela região. Então você vê que muitos desses espíritos, por exemplo, Lázaro, que também participou, ele é mentor do Tadeu de Araxá, que também está naquela região. Vamos então, Jorge, porque a gente está com o horário. Isso, vamos aqui para os nossos aniversariantes. Precisamos acabar aí. Vamos lá, Inácio, aumenta o volume. Estou com a música errada. É aqui. E os sorteios também. Não, eu acho que o Rodrigo tá colocando as coisas erradas aqui dos aniversariantes, porque a gente vai procurar aqui e não acha nada do que ele põe aqui para nós. Então, é culpa dele, claro. Tem outra pessoa para se culpar. Alguém tem que se culpar. É. Quem tá fazendo aniversário, vamos lá. Hoje é dia 4, né? Hoje é 4? Hoje é 5. Sabe quem faz aniversário hoje? O Ari Rangel e a Renata, aniversário de casamento. Opa! Né? Fazendo aniversário os dois. Um grande abraço que eles estão nos ouvindo lá. Né? É, quem faz aniversário dia 7 é a Ana Andréia Pereira, do Paulo de Tarso. E dia 9 é a Luísa Figueira e o Felipe Carmona, nosso amigo Felipe, faz aniversário também dia 9. Dia 10, a Liane Oliveira, do Paulo de Tarso. E mandar um abraço pro pessoal lá de Leme, porque lá eu tenho minha irmã, meu sobrinho, minha outra sobrinha, todos fazem aniversário em maio, viu? Vamos lá, tem Piracema, né? Piracema de aniversário lá naquela região de Leme. Abraço para minha irmã, para minha Amanda, para o Renatinho, que fez aniversário. Então, para todos eles, um bom dia. Só eles que sabem, porque nós sabemos, você não falou os nomes para nós, né? Só eles que sabem que ele está falando Amanda, o Renato. A Zileia, minha irmã, e minha mãe faria aniversário de nascimento amanhã, né? Bacana, Rui. Legal. Vamos agora para os nossos sorteados, o sorteio. Olha lá. Vamos lá para o CD. Ó, quem ganhou o CD foi a Mara Vasconcelos. A Mara Vasconcelos, você pode, a partir de amanhã às 13 horas, Mara, retirar seu CD lá na livraria Casa do Caminho, que fica aqui na rua Helena Mascarenhas, número 115, ali mesmo do ladinho, atrás do Centro Espírita Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, tá bom? Aqui no Jardim Santa Maria. Rua Helena Mascarenhas, 115, então Mara Vasconcelos ganhou o CD. E agora nós vamos para os ganhadores dos sapatos, né? Do sapato também, é sorteio também, né? Ó, os sapatos, quem ganhou, ó. Anota aí, pessoal, para vocês irem lá. Daqui a pouco o Rui vai passar o endereço aqui. Né, Rui? Qual que é o endereço? É Juritis 347, na Tatetuba. Rua Juriti. Rua Juriti. Da Rua Araras. Rua Juriti, número 347, no Jardim Tatetuba. Você tem que ir lá das 2 às 5 da tarde para pegar o sapato. É, mas vai cedo porque tem muita gente na fila. Porque senão você não escolhe seu sapato direito lá. Aí daqui a pouco tá igual um amigo meu lá do CTA, que eu pedi para ele comprar um sapato 41 para mim. Mas depois ele chegou com 44, falou que estava tão barato que ele não perdeu a promoção, né? Aí eu falei, tá bom, me dá aqui, o que é que eu vou fazer com esse sapato? Não, mas lá é só sapato de mulher. Isso. E porque você tem até aquela teoria que fala que mulher adora sapato. Mulher adora sapato. Meu Deus do céu, nunca vi isso na minha vida. A gente fica com aquele sapato velho, a mulher fica mandando a gente comprar outro sapato. Tem que comprar outro sapato, você tem que comprar outro sapato. E a gente com aquele ali, ó, anos. Nossa, né? E quando você olha, já tem uns 20 pares, já tem todas essas coisas aí, né? Não tem jeito. E tudo em promoção, você já viu também? É, eu comprei sapato porque estava em promoção lá na loja. Então vamos lá, sapato, olha os ganhadores. A Marina Cardoso, a Ana Elisa Melo de Souza e a Tereza de Assis. Mais uma vez, a Marina Cardoso, a Ana Elisa Melo de Souza e a Tereza de Assis. Vocês são as ganhadoras dos sapatos, podem ir lá escolher o sapato para vocês, tá bom? Hoje, das 14 até as 17 horas, na rua Juriti 347, Jardim Tatetuba. Tá falar bom? Com o Barbosa, então com a Dirce, né? É, com a Barbosa, que o Barbosa deve estar escutando o programa, já está até anotando os nomes, mas aí o Rodrigo passa aí também, né? O nome delas pro Barbosa. Posso, tá bom? Sim, pode deixar. Tá bom? É, então, pessoal, muito obrigado. É, foi um prazer falar. O Eurípides faltou. O Eurípides de Castro Júnior faltou. Nós falamos sobre Eurípides Barzanufo. Né? Ele chama Eurípides de por causa do Eurípides. Exatamente. Falar de Eurípides. E o pai dele também chamava Eurípides. Eurípides também, exatamente. Um grande abraço a todos vocês. No final nós vamos colocar aqui a música Eurípides Barzanufo, interpretada pelo Sérgio Santos, tá bom? Rui? É, o nosso agradecimento para a Deli, para o Silvio, para o Beto, para o Francisco, que retornou aos trabalhos hoje. Aham. Uhum. É a Camila que vai fazer a nossa prece de encerramento no dia de hoje. Isso mesmo, cadê ela? É, tá. aqui do isso, lado. Pode mas sentar. Mas tem que passar pro Rodrigo. Isso, cara. Vai lá, Rodrigo. Aqui a participação de vocês, todos vocês que participaram, entraram aqui, comentaram. Tem gente que a gente não comentou aqui, mas a Ana Elisa deixou um recado aqui pra gente. O Ed Moreno tá lembrando aqui também do estreia do filme de Kardec. Então, dia 16 de maio também tem o filme de Allan Kardec que vai estrear nos cinemas. O Bessa, agradecendo o Bessa também pela ajuda, apoio aqui na técnica também, que ele não aparece, mas ele fica lá ajudando a gente, testando o som, mandando um abraço para ele. Monte Oliva participou aqui também. O Ari Rangel deixou um recado aqui também no grupo, a gente não teve tempo de ler. E o Marcelo também deixou aqui o recado, agradecendo a todos vocês e até o próximo domingo. Abraço. Camila. E vamos, nesse momento, agradecendo por todas as lembranças que aqui foram colocadas, sentimento de carinho, amor e dedicação que sentimos ao falar de Eurípides, esse espírito que nos trouxe tanto ensinamento e tanto aprendizado. Agradecendo os amigos espirituais que sempre nos apoiam, mesmo quando não percebemos. Agradecendo também a Jesus Cristo, aquele que com teu amor sempre está orando por nós. Que assim seja, graças a Deus. Caminhos, levando remédio nas mãos, orava deixando alegria, o alento aos seus irmãos, o servo do Mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador. A gente não esquece jamais, irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no amanhecer. Estrela no anoitecer. Andava por entre os caminhos, levando remédio nas mãos. Estava deixando alegria, o alento aos seus irmãos, o servo do Mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador, que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela no anoitecer.